Para mim é um gosto fazer parte deste programa, como disse, é o quarto ano. A minha rubrica é as notícias de âmbito internacional, local, internacional, nacional e local. Para mim é realmente um gosto porque durante estes anos todos fiz novas amizades, com pessoas do meu ano, de anos diferentes. Aprendo aqui muito com a minha rubrica e com a dos outros. Este programa dá-nos uma grande ferramenta para mim, que é o poder da argumentação. Conseguimos de uma forma muito mais facilitada falar em público, darmos a nossa opinião. Acho que isso é muito importante, essencialmente na escola e futuramente. Além do mais, a minha rúbrica, como é notícias de âmbito internacional, permite-me que eu traga aqui boas ou más notícias atuais, e eu gosto disso.